público santareno, o sintonizador da rádio educadora, habituou-se a escutar a partir das 20 horas do programa Poemas e Canções. Não estamos apresentando propriamente o programa Poemas e Canções, mas aqui vem o motivo e a razão de ser do programa Poemas e Canções. Vamos escutar o Dr. Emir Benergui, palavras do Dr. Emir Benergui. Excelentíssimas autoridades civis, militares e eclesiásticas aqui presentes ou representantes, diletos ex-colegas, minha senhora, meu senhor. Contra a minha vontade é que me vejo nesta noite de esplendores, erguido a honrosa condição de representante dos ex-alunos do colégio. Não esqueça. Deixei-a deliberadamente para o final desta relação da saudade, como a flor que completa um ramalhete maravilhoso, como a estrela sem apagada, cujo rastro de luz ainda aclara os caminhos do céu. Quero prestar uma homenagem toda especial, enviar uma palavra de carinho na realidade. Emir Benergui não vai conter as lágrimas em emoção, e eu vou ver se é possível reproduzir até o fim aquilo que ele escreveu. Prestar uma homenagem toda especial, enviar uma palavra de carinho e de solidariedade cristã à mestra amiga que a vida subtraiu ao seu segundo apostolado, profissando-a longos e penosos anos num leito de enfermo. Falo respeitoso da professora Hilda Mota, a quem todos nós reafirmamos o testemunho do nosso apreço perene. Saiba, cara amiga, que comungamos das amarguras que o destino lhe impôs. Amarguras que, com resignação exemplar e edificante, a senhora tem sabido enfrentar. Se não nos bastassem as inesquecíveis aulas que nos deu, teríamos, a nós sedimentar o caráter, a muda lição que agora nos proporciona, e aceitar as alternativas da sorte, um sorriso nos olhos e uma prece nos lábios. A todos os mestres, portanto, a nossa gratidão, pelo muito que nos deram, permitindo-nos acumular as moedas que constituem o único tesouro terreno que ninguém nos pode tirar, o da cultura. Acho oportuno ressaltar a esta altura. Vamos ouvir aí.